Começa agora o programa Vivência Espírita. Um programa que traz orientações, ensinamentos, informações e aprendizado. Falando da imortalidade da alma, das leis morais e da vida futura, segundo os fundamentos da doutrina dos Espíritos, recebidos por diversos médiuns e codificados por Allan Kardec, com produção e apresentação de Jorge Reis, Rui Barbosa e Rodrigo Costa. Bom dia, queridos amigos vivencianos. Hoje é o último domingo do mês de fevereiro, no nosso programa de número 871, e nós vamos receber aqui a nossa querida Marlene Navarro Leal, que é educadora. Mas vamos lá, bom dia, Rodrigo, que hoje o nosso amigo Jorge está lá em Pedralva curtindo um merecido descanso lá em Pedralva, no sul de Minas, aqui de aqui encostadinho conosco aqui, até uns 70 quilômetros daqui lá em Pedralva, é mais ou menos isso, né? Pertinho. Com certeza. Ele está lá curtindo o carnaval. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, boa tarde, boa noite. Antes da gente passar aqui para o Carlinhos fazer a abertura, deixa eu só verificar aqui que eu acho que está abaixo o meu microfone. Já deu um retorno aí para a gente, vocês estão escutando a gente, estão assistindo, se está bom o som, estão ouvindo bem a gente aí, dá um retorno para nós. Então, eu já deixo aqui o bom dia, boa tarde, boa noite. Também agradecemos os patrocinadores, os nossos apoiadores, a WS Festas Embalagens, Maquin Venda, Assistência Técnica e Manutenção de Copiadores, Aparelhos Eletrônicos, Gigavalha Atacado, Depósito Seu Depósito, Polo Hotel, Conforto, Praticidade com Economia, a Livraria Casa do Caminho, com livros espírita, espiritualista, de autoajuda e CDs, é na Livraria Casa do Caminho, e a Camel Filtros, solução em saúde para a sua água. A gente agradece também o apoio das casas espíritas que nos apoiam, que é a AME, Anjo Ismael, Casa do Caminho, Jefa, Luz e Vida e Paulo de Tarso. Agradecemos também o apoio da Tenda de Umbanda Mãe Maria e do Grupo Musical Castelã. Também quero agradecer aqui as rádios que estão conectadas conosco, a Rádio Espaço Espírita de Barra Velha, a Rede Doutrina do Rio de Janeiro, a Web Rádio Sementes de Amor. Também estamos conectados com a Rede o Recanto da Prece, Euridice Barçanufo, que está retransmitindo, Portal da Luz, a TV Espaço Espírita e a TV Nosso Lar, lá de Vitória da Conquista, transmitindo a gente da Bahia. Então, a gente agradece aí a todos os ouvintes, os nossos vivenciandos que já estão conectados conosco. A gente tem aqui a Maria de Souza Ribeiro, o Aécio César, a Fabíola Pasolini, a Maurícia Fernandes, a Yara Lopes, Enio Maia, Ruth da Marques, Érica Leandro e a Maura Russo também já está conectada conosco aqui no YouTube. No Facebook está a Lúcia Nogueira, Lúcia Helena de Souza e a Dora Pereira. A gente não liberou ainda o WhatsApp, a gente vai liberar aqui para vocês para participar, que ainda está bloqueado, mas pode mandar mensagem pelo WhatsApp, que a gente também recebe perguntas aqui para a Marlene. Hoje a gente vai bater um papo sobre auto-amor e vou passar agora aqui para o Carlinhos para fazer a prece de abertura para a gente. Bom dia, família vivenciana. Bom dia, Rui. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Tião. Bom dia, Beto Nove. Bom dia, Lúcio. Agradecemos a oportunidade, mais uma vez, de estarmos aqui reunidos em nome de Jesus Cristo para mais um domingo de aprendizados. Vamos lendo uma mensagem de Minutos de Reflexão de Jorge Reis pela editora Dionísio. É o item 22. A indulgência é uma virtude que sempre nos lembra que devemos nos preocupar em corrigir as nossas falhas e defeitos ao invés de nos preocuparmos em observar os erros do próximo. Jesus disse, né? Orai e vigiai. Nós ainda somos tão imperfeitos que, ao invés de orar em favor do próximo e nos vigiar, nós oramos a nosso favor e vigiamos aos outros, infelizmente. Vamos fechando os nossos olhos, respirando profundamente e agradecendo ao Pai pelo dom da vida, por nosso corpo perfeito, por tudo que temos, pelo que somos e por mais um domingo em aprendizados com nossa querida irmã Marlene Leal, da Rádio Boa Nova, que vai nos falar sobre o alto amor, que possamos envolvê-la com muito carinho para que ela possa discorrer sobre esse assunto relevante a todos nós. Agradecidos, nós pedimos licença para iniciar no programa Vivência Espírita desta manhã, rogando: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação e livra-nos, Senhor, de todo mal. Amém, amém, amém, Senhor, amém. Tema do dia. Tema do dia. O tema do dia de hoje é: vamos falar do alto amor? Nós estamos aqui com a Marlene Navarro Leal, educadora, apresentadora há 7 anos do programa Pronto Atendimento da Rede Boa Nova e é voluntária do Centro Espírita Irmão X de São Paulo. Bom dia, Marlene Navarro Leal, que para nós será Marlene Leal somente. Bom dia, Marlene. Obrigada. Bom dia. É Marlene Leal Navarro. Ah, então é o contrário. É o contrário. Leal de nascimento, de família, e Navarro pelo casamento. Mas estamos aqui com muito prazer, com muita alegria, fazendo parte hoje da família vivenciana, não é? E falando sobre auto-amor, a coisa que nós necessitamos para vivermos bem, porque foi isso que Jesus nos disse, não é? Resumindo os 10 mandamentos, o maior: amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. E a gente às vezes ama, então nós vamos ver aqui se está amando da forma certa ou não. E para início de conversa, só para a gente descontrair um pouquinho, eu vou ler um trecho da Alice no País das Maravilhas, um livro que eu acho fabuloso, que a gente deve ler, o adulto deve ler e pensar um pouquinho. Então, é o diálogo que Alice trava com o coelho branco. Começa assim: você me ama? Perguntou Alice. Não, não te amo, respondeu o coelho branco. Alice franziu a testa, juntou as mãos como fazia sempre que se sentia ferida. Vês? Retorquiu o coelho branco. Agora vais começar a perguntar-te o que te torna tão imperfeita que o fizesse mal para que não consiga amar-te pelo menos um pouco. Sabes, é por esta razão que não te posso amar. Nem sempre serás amada, Alice. Haverá dias em que os outros estarão cansados, aborrecidos com a vida. Terão a cabeça nas nuvens e irão magoar-te. Porque as pessoas são assim. De algum modo, sempre acabam por ferir o sentimento dos outros, seja por descuido, incompreensão ou conflitos consigo mesmo. Se tu te amares, ao menos um pouco, se não crias uma couraça de amor próprio e de felicidade ao redor do teu coração, os débeis desabores causados pelos outros tornar-se-ão letais e destruir-te-ão. A primeira vez que te vi, fiz um pacto comigo mesmo. Evitarei amar-te até aprenderes a amar-te a ti mesma. Na fala de Lev Escarmo, o pseudônimo de Charles, agora vocês vão me desculpar, porque para falar o sobrenome dele é meio complicado para mim. É Ludwig Dodgson. E foi um livro publicado, eu tenho duas datas aqui, em 4 de julho de 1865. A outra data é 26 de novembro. Interessante. Então, aí nós temos esse início de papo, não é? A necessidade de nós estarmos bem conosco mesmo. Como que isto é? O que é autoestima? E eu tenho uma definição também para isso. Acho que o Rui ia fazer uma pergunta para você sobre isso, né, Rui? Vamos lá. Eu ia perguntar, porque o nosso tema de hoje é auto-amor. Auto-amor e autoestima é a mesma coisa? Ou é parecido? Ou é parecido. Diferente? É parecido. Parecido. Porque, às vezes, a gente estima uma pessoa, não é? Mas quando a gente ama, não tem mais força. A palavra amor, ao meu ver, veja bem, estou falando por mim nesse momento, é mais forte do que autoestima. Mas quem ama tem autoestima. E eu acho que nem sempre a autoestima está com amor. Eu faço uma pequena diferença de uma situação e de outra, Rui. Então, vamos lá. A autoestima não é sobre acalentar que vão te aplaudir. Ao contrário, a autoestima é sobre você não precisar de aplauso. Eu tenho trabalhado muito na escola de doutrina. Há mais de 30 anos que eu tenho esse trabalho lá no Irmão X. E durante muito tempo eu trabalhei também no atendimento fraterno. E uma das coisas que me chamaram muito a atenção é o desamor, a falta de confiança que eu encontrava nos alunos e no atendimento fraterno. Muitas queixas, muitos problemas, não estava no outro, estava na pessoa, por ela não se amar, por ela não estar do lado dela, por ela se achar sem valor. E isso é que me fez começar, principalmente com os alunos, um trabalho de autoestima. Então, vocês poderão pensar, bom, a Marlene é doutora em autoestima, ela deve ter um amor próprio muito grande. A boca que fala é a que mais precisa ouvir, não é? E eu percebo que quando eu comecei a trazer isso para a minha vida, o que eu falava para os outros, eu comecei a fazer, houve uma melhora tão grande que eu resolvi espalhar, não é verdade? Conversar sobre isso. Na doutrina, nós falamos muito do amar ao outro, mas qual é a condição básica que nós precisamos ter para amar o outro? Não é nós nos amarmos? Aí fica uma pergunta que eu gostaria que os nossos amigos ouvintes pensassem um pouquinho. Como é que está essa, Marlene, esse tempero de amor na sua vida. Marlene, aqui no nosso programa nós temos por hábito dizer que nós só podemos dar aquilo que temos. Nós só podemos amar se nós tivermos amor em nosso coração. Nós só podemos amar os outros quando nós aprendemos também a nos amar. Porque a gente sente que esse amor, esse auto-amor, não é vaidade, não é narcisismo, não é egoísmo, não. A gente precisa primeiro gostar da gente para gostar dos outros. Então, é muito comum a gente perguntar, nas nossas palestras que fazemos, a gente chega para a pessoa e diz, oh, você, quando olha no espelho, você gosta da figura que você está vendo? Porque tem muita gente que não se gosta, quer dizer, tem pessoas que acham que o nariz está torto, ou os olhos não sei o quê, mas não se preocupa em conhecer a si próprio, né? Não ter aquele auto-amor, porque nós precisamos aprender a amar do jeito que nós somos. E essa que é a grande dificuldade que nós encontramos no ser humano, né? Ele gosta muito de amar aquilo que ele não é e aquilo que ele não tem. Pois é, nós achamos, você falou em orgulho, em vaidade, não é? Eu acho que um pouquinho, o orgulho moderado. Por exemplo, eu estou muito orgulhosa de estar aqui, estou muito feliz. A vaidade também é necessário que se tenha, não é? Porque vaidade eu encaro como o cuidado que nós temos conosco, com a nossa saúde, não é? Nós cuidamos. É você reconhecer o seu valor. E o que você disse do espelho, eu tenho trabalhado muito com isso, porque nós temos amigos, a gente tem a família, mas existem situações que a gente se sente só. É eu comigo. E se a gente analisar bem, a vida é isso. Porque nós temos amigos, nós temos a família que falam, que aconselham, que orientam, que nos amam. Mas nós temos o nosso livre-arbítrio, que vai decidir para onde vamos. Nós, muitas vezes, esperamos que o outro nos dê felicidade, que o outro nos faça feliz. E a felicidade é construção própria. Quantas vezes a gente se desdobra em querer fazer o outro feliz? E é difícil, a gente vê que é difícil, que às vezes a gente não consegue. Aqui na fala do coelho com a Alice, ele diz, se você não tiver uma couraça de felicidade, se você não reconhecer o seu valor, nós temos que saber das nossas sombras. É necessário que nós as conheçamos, não é? O que é a nossa sombra? O egoísmo, né? O orgulho exagerado, o narcisismo, que o Rui também citou, a vaidade excessiva. Mas são coisas que precisam ser analisadas. Nós temos que aprender a amar essa imagem que vemos no espelho, porque é a nossa companheira efetiva. Ela vai estar conosco em todos os momentos. E nem sempre nós temos ao nosso lado uma presença física. O plano espiritual, os nossos mentores, os nossos afetos e desafetos desencarnados, eles estão por perto, não é? Mas a presença física que a gente necessita não está. Nessa época de pandemia, eu tenho muito ouvido falar, ai, que falta de um abraço. Eu sou uma pessoa que adora abraço. Eu acho que abraço é a coisa melhor do mundo, né? É verdade. Então, o que eu faço de vez em quando é ir no espelho, ó, tô aqui, conta comigo. E a gente sente falta disso na pandemia, né? Na pandemia, exato, principalmente, né? Por causa da... A gente está aprendendo a valorizar, não é? Essa parte afetiva que o outro nos traz. Isso é muito bom. O amor correspondido, meu Deus, tem coisa melhor? Não, acho que não tem. Agora, amar o outro é fazê-lo feliz. É a nossa satisfação em fazer o bem. A nossa doutrina fala, fora da caridade não há salvação. A caridade está inclusa no amor. Mas isso é verdade. Nós temos que aprender a ser caridosos conosco. Diga. Não, só estava concordando, né, que realmente... É. E a gente não pode deixar de comentar, né, essa situação que a gente está passando pelo mundo agora, nesse momento, né, que é justamente uma falta de caridade de um povo para com o outro. Né? A gente evita falar um pouco de questões de política, mas eu acho que é muito mais que isso. Né? E o mundo está passando um momento que a gente precisa orar por esses governadores que estão aí para justamente começar a pensar nisso. Né? Porque para você pensar no amor ao próximo, precisa primeiro começar pelo alto amor. Né? Precisa ter primeiro esse primeiro passo para começar a ter amor ao próximo, para não fazer para os outros aquilo que você não gostaria que fizesse para você mesmo. Né? Marlene, nós somos nós seguimos o movimento da Aliança Espírita Evangélica. A Aliança, ela tem cursos de iniciação espírita, onde nós ficamos aí praticamente 3 anos aprendendo a nos conhecer. E é interessante o que acontece, a mudança que ocorre com a gente, porque nós vamos nos conhecendo à medida que o curso vai tendo sequência. Nós começamos a perceber como nós temos que mudar, como nós temos que ver as coisas de uma maneira totalmente diferente. E essa escola nos abre bastante a nossa visão. E é essa visão é que faz com que a gente aprenda a respeitar os outros, amar os outros da maneira que eles são. E isso, eu acredito que é um dos objetivos da nossa doutrina espírita, né? É fazer com que a gente aprenda a gostar das pessoas da maneira que elas são. Isso já é o desprendimento nosso para fazer com que as pessoas, a gente aceite as pessoas do jeito que elas são. E o que você acha disso daí na doutrina espírita? Aceitar as pessoas do jeito que elas são. Então, Rui, nós, cada um de nós tem a sua reguinha, não é? E muitas vezes a gente começa a julgar os outros pela gente. Na doutrina, a gente aprende, principalmente no curso de atendimento fraterno, se coloque no lugar do outro. Para mim, me colocar no lugar do outro, eu preciso me despir de mim. Porque, muitas vezes, no atendimento fraterno, acontecia isso. A pessoa chegava com uma questão que, a meu ver, se eu estivesse naquela questão, eu já tinha resolvido assim, assim, assim. Mas a pessoa não era eu. Então, eu precisava entender como a pessoa se sentia naquela situação. Não é? A gente... Na doutrina, no Evangelho principalmente, nós temos todo um caminho para sermos mansos e pacíficos, para sermos compreensivos, para perdoarmos, amarmos até os nossos inimigos. Mas como eu vou amar o meu inimigo se eu não me amo? Como que eu vou ser compassivo com o outro se eu não sou compassivo para comigo? Muitas vezes, por achar que eu não tenho defeitos, por eu não conhecer a minha sombra. Então, é necessário esse autoconhecimento e eu saber me colocar na situação que o outro está com aquele sentimento, aprender a despojar de mim. A gente tem conversado muitas vezes com uma pessoa que há muitos anos cometeu um aborto, vamos pensar nisso. E chegam no atendimento fraterno, aquilo aconteceu há 20 anos e a pessoa ainda não se perdoou. E a pessoa ainda carrega todo aquele peso, todo aquele fardo. E se o atendente, por uma pessoa muito rigorosa para com as suas falhas, aquela que à noite, quando vai fazer aquela recomendação de Santo Agostinho, de ver seu dia, ela leva um chicotinho para a cama e a cada má atitude se dá umas chibatadas, vai ser difícil ela levar a essa pessoa que carrega um fardo também a despojar-se desse fardo, aprender a perdoar-se. É ser compassivo para com as suas falhas. Isso não quer dizer que, tá bom, eu errei, tudo bem e pronto. Não. O que me levou a errar? O que me levou a tomar essa atitude? Por que que eu não fiz o que eu deveria ter feito, o que a doutrina me ensina e o que eu já tenho capacidade de fazer e nesse momento eu não fui capaz. Muitas vezes, diante de uma ofensa, nós dizemos assim: ah, eu fiquei magoado com fulano. Imagine, veja o que ele falou. Será que é mágoa mesmo que você ficou? Porque o espírita cristão não sente raiva, né? Mas a maioria das ofensas, elas causam raiva. Dá vontade de pegar o outro e torcer o pescocinho. Quem me conhece sabe que eu falo muito isso. E a raiva é justamente um sentimento... que fala o contrário do amor, né? Vamos dizer assim, quando o amor adoece, é a raiva, né? Exato. Mas para nós é mais fácil dizer que eu fiquei magoada, né? Não é mais fácil. É menos. Mas eu falo assim, brasileiro, assim, eu falo por mim também, a gente é muito melindrado, né? Então, em comparação com, por exemplo, os europeus. Os europeus, nossa senhora, eu vejo eles na reunião assim, um falando verdade para o outro, verdade, depois sai depois da reunião, tá lá eles lá tomando, almoçando junto, tudo normal, nada aconteceu. A gente, o povo latino também, né? Não falo só pelos brasileiros, mas o povo latino falou uma coisa, já fica melindrado, já não para de falar, não quer falar com a pessoa mais. Então, eu acho que aqui a gente tem um terreno muito grande para trabalhar esse auto-amor, né? Trabalhar essa reforma íntima. Acho que a gente tem muito ainda aqui. E falo por mim também, não estou falando só apontando o dedo para os outros. Acho que a gente tem muito que trabalhar essa reforma íntima, trabalhar o orgulho, a vaidade, o egoísmo, que é onde a gente aprende na doutrina, que é onde está o cerne da questão, né? Que tá tudo nasce daí, né? Do orgulho e do egoísmo, né? Mas exatamente. Isso. Diga, Rui. Marlene, qual é a forma da gente aprender a amar a si mesmo? É porque nós estamos falando, mas a gente observa que dentro das casas espíritas, o que tem também de confusão, de conflito de ego de um, de outro, que a gente precisaria trabalhar primeiro nas nossas casas essa coisa fraterna. E às vezes nós temos uma casa onde todo mundo briga e depois a gente quer passar tranquilidade, serenidade para as pessoas que vêm em nossas casas. Não acontece isso muito nas nossas casas espíritas, muita divergência, coisa e tal. Depois, o que nós vamos passar para as pessoas que vêm em busca de um socorro, em busca de paz, de tranquilidade? Não é meio difícil, não? Porque como é que a gente faz para amar a si mesmo? Sabe, Rui, você disse a palavra difícil. Eu tenho uma amiga que ela trocou essa palavra. Ela acha que as coisas não são difíceis, as coisas são trabalhosas. E é muito trabalhoso para nós ainda, encarnados aqui no mundo de expiação e provas. Como nós fomos criados? No livro dos Espíritos nós encontramos isso, né? Fomos criados simples e ignorantes, mas nós trazemos em nós a divindade, porque fomos criados à semelhança do nosso Criador. E estamos aqui na Terra. É necessário que a gente lembre das reencarnações. Nós estamos nesse planeta que dizem, né, de expiação e provas, passando agora para um mundo regenerador. E muitas pessoas acham que... Eu fazia uma enquete com os meus alunos e perguntava: por que você acha que está aqui? Então, é para pagar. Nós não estamos encarnados para pagar. Nós estamos reencarnados para aprendermos a amar. Eu acho que a grande proposta de nós estarmos aqui é isto: aprendermos a ser fraternos. Somos ignorantes ainda em amor. Eu acho que a nossa grande ignorância é essa. O conhecimento intelectual não nos dá condição, às vezes facilita o caminho desse auto-amor. Mas tem muitas pessoas que não têm conhecimento, são muito simples e já sabem amar. Dizem que a Terra é uma escola. Haroldo Dutra a qualifica como um grande hospital. A meu ver, eu aceito muito essa definição de estarmos num planeta hospital-escola. Existe muita dor. Uhum. Não, pode falar. Diga. Não, pode falar. Desculpa, eu te interrompi. Existe muita dor, né? Principalmente essa época que nós estamos passando agora. Começou com o vírus, com a pandemia. Começou com o isolamento. O que aconteceu com as famílias? Ficaram, de certa forma, separadas. E ocasionou muitos divórcios, não é? É. Porque a família aí ficou reduzida, marido e mulher trabalhando em casa, as crianças sem escola em casa. Em vez de reforçar os laços afetivos, aquele contato trouxe atrito. Mais conflito, as, né? Famílias, exato. A família que não estava bem estruturada, paciência, não é? Eu falei que eu já não peço mais paciência para Deus, porque quando eu pedia, vinha a oportunidade de eu treinar. Não pode, então, pedir, não pode falo, pedir força. Me pedir dê força. Sabedoria. Agora eu quero sabedoria, porque paciência já está ali, não é? Mas a gente precisa brincar um pouco. Eu concordo com você, por exemplo, quando você fala que a Terra é uma escola, né? Como uma visão de hospital, para dar a impressão que a gente somos todos doentes aqui, e não é uma. Não vejo assim, dessa forma. Eu vejo como Kardec, como a gente aprende na doutrina, e com Chico Xavier também, que a Terra é uma escola mesmo, né? Onde a gente vem aqui, não para as enfermidades que a gente tem, não é no sentido de. É no sentido de aprendizagem, né? Até as enfermidades que nós temos são oportunidades de aprendizado. Eu acho que essa encarnação, a minha ponto de vista, né, que pode ser errado, né, não representa a doutrina, né, segue essa linha de escola, né, que eu acho que você é muito feliz em comentar isso também. Carlinhos, tem pergunta, né? Tem sim, o Rodrigo. O Aécio César tem uma pergunta para você, Marlene. Diga, como é o nome da pessoa? Aécio César. É de Aécio, Sete Lagoas, sim. Minas Gerais. Se Deus é amor e ainda não o compreendemos, como poderemos praticá-lo no nosso dia a dia, sabendo que não só a prece exerce o alto amor, e se não tiver a caridade nas mãos? Olá, Aécio. Bom dia para você, muita paz, um abraço aí para o pessoal de Minas. Sim, nós não... A nossa inteligência ainda não chegou ao ponto de nós conhecermos realmente Deus. Nós criamos uma imagem de Deus. E muitas vezes é uma imagem muito imperfeita de um Deus julgador. Outras pessoas usam o termo Deus é Pai. Então, eu vou comparar o meu pai a esse Deus. E, muitas vezes, a visão que eu tenho do meu pai não é muito favorável. Nós ainda não chegamos ao nível de entender Deus, digamos, de uma forma que o Chico já sentia, já compreendia, já entendia. Nós oramos o Pai Nosso. E tem uma frase no Pai Nosso: seja feita a sua vontade. Eu acho que esqueceram de pôr um pedacinho ali, né? Se ela for de acordo com a minha. Você falou da prece, não é? E será que quando nós dizemos isso, seja feita a sua vontade, nós estamos subordinados a essa vontade? Será que nós temos, nós não conseguimos ainda essa fé, né? Que Jesus também demonstra, se eu não me engano, é no capítulo 19, quando lhe apresentaram aquele senhor que tinha o filho doente, não é? Que ele apresentou aos apóstolos e os apóstolos não conseguiram resolver o problema. E Jesus falou, né? Homens de pouca fé. A hora que nós atingirmos a inteligência capaz de aceitar Deus na sua essência, aceitar os ensinamentos de Jesus. Veja, há mais de 2000 anos e nós ainda não entendemos, nós ainda não sabemos. Então, quanto que nós temos que trabalhar nesse sentido? De sermos caridosos para com os nossos erros, para com as nossas falhas, porque isso vai nos tornar mais sensíveis aos erros do outro. Se eu também erro, se eu faço coisas erradas ainda, se eu maltrato, se eu não sou atencioso para com o outro, como que eu não vou entender quando o outro tem essas atitudes para comigo? Então, veja, quanto que nós temos ainda que refletir sobre os ensinamentos de Jesus. Quanto que nós temos ainda que caminhar em busca do nosso amor, do nosso autoconhecimento, de nós sabermos até aonde eu aturo, até onde eu vou. Nós ainda carregamos, nesse estágio em que estamos, muito do instinto. Nós somos regidos, às vezes, muito mais pelo instinto do que propriamente pelo autoconhecimento e pelo amor. Então, essa caminhada é muito longa. Ela depende de muito trabalho. Por isso que essa minha amiga, ela não fala de difícil, é trabalhoso. E nós gostamos das coisas fáceis, não é? Resolver facinho. Tudo que implica trabalho, como é que se forma um atleta? É fácil ser um campeão? Não é. Exige treino, exige disciplina. Nós somos disciplinados? É um questionamento que eu faço, inclusive para mim. Eu acho que não. Nós precisamos ainda muita disciplina. Né? A gente Mas disciplina, disciplina uma coisa que eu queria comentar é que disciplina, às vezes a gente tem aquela visão de disciplina como uma coisa rigorosa, né? Mas disciplina é aprendizagem, né? É discípulo, né? Quando a gente fala nós somos discípulos de Jesus, somos. Então é por quê? Porque ele é nosso mestre, a gente está na condição dele, professor, a gente na condição de eterno aprendiz. Então, quando a gente fala discípulos de Jesus, nós somos eternos aprendizes de Jesus. Por isso, ele ser o nosso mestre, o nosso professor, né? Que vem nos ensinar as verdades morais da vida, né? E quando a gente fala precisamos ser disciplinados, precisamos nos colocar na posição de aprendizes, nos colocarmos abertos a aprender, né? Disponíveis para aprender. E isso que eu acho que nos falta, disciplina. Mas, Ou seja, disponibilidade para aprender. A gente, às vezes a gente fala, não, eu já sei tudo, não quero mais saber de nada. Vai saber. Né? Então, ou seja, isso é falta de disciplina, que é de se disciplinar a aprender, se te colocar na posição de discípulo. É, é que o pessoal acha que disciplina é ser autoritário. Não, disciplina é amor. A gente observa que as pessoas confundem. Eu sou disciplinado porque eu amo. Eu gosto das pessoas, então eu sou disciplinado. Agora, quando eu sou indisciplinado, é sinal que eu não gosto de nada. É aquele que chuta a lata na rua, aquele que grita com o pai, grita com a mãe. É porque é sinal que ele não tem amor. A espiritualidade dele é muito baixinha. E ele, então, está aí para dar trabalho, mas é com eles que nós vamos aprender, né? E a gente observa que a doutrina espírita fala muito em amor, em coisa e tal, mas eu lembro que eu vi uma palestra da Sueli Caldas e ela estava contando. Eu convidei um engenheiro para ir no centro espírita, ele foi. E ficou passado um tempo, eu encontrei com ele, falei, e daí, como é que está? Está gostando? Eu estou gostando. Mas foi no único lugar que eu aprendi uma palavra que eu não conhecia, chamado melindre. Esse melindre não é falta de disciplina, não é falta de amor? O melindre, para mim, é fraqueza. Né? E agora vocês veem que a própria sociedade criou um pessoal muito melindroso. Eu sou a mais velha aqui do pessoal, né? Então eu posso dizer isso. Eu sou mais velho. O Rui tem 140 anos. Tem centro espírita aqui em São José, tem centro espírita aqui em São José, que tem mais de 100 anos, e o Rui está lá o nome dele como fundador. Eu ouvi já essa história, sabe? Mas eu sei que não é realidade. Porque se for, eu vou pedir, vou ter uma conversa particular com o Rui, pedir para ele como é que ele chegou. Eu estou com 83, né? Uhum. Se eu viesse fazer a palestra no dia 13, eu estaria com 82. No dia 14, entrei nos 83. Né? 13 de fevereiro? Então empatamos, porque no dia 9 de março eu faço 83. Está vendo? Eu sou mais velho, o título é muito, meu. E com muito orgulho, e não me troco por um de 90. Ah, sim. O Rui é conservado no formol. Ele, porque o formol, pessoal tem mania de falar. Eu acho que é isso. Viu, Marlene? O pessoal tem mania de falar, não me troco por 2,40. Mentira. Se eu pudesse, trocaria rapidamente, viu? Mas eu, com essa idade que eu tenho, eu me sinto um privilegiado. Porque eu costumo ser alegre, costumo viver a vida com muita alegria, não tenho mágoa de ninguém, não tenho bronca de ninguém, Eu não sei, por isso que as pessoas falam, poxa, mas como é que você chegou até aí? Eu cheguei não tendo raiva de ninguém, não tendo bronca, podendo ajudar, eu ajudo, podendo praticar o amor, eu pratico, não podendo, eu não faço mal, mas não faço mal para ninguém, porque eu sei que a lei do retorno é muito violenta, principalmente para nós que já temos um pouco de esclarecimento, né? Não, isso que eu digo sempre, né? Que nós, espíritas, nós temos que tomar muito cuidado com as nossas atitudes. Sim. Porque antes a gente não conhecia, que nem... Não é que seja mal, mas a minha formação religiosa foi católica. Eu fui educada no colégio católico. Mas eu sentia uma ânsia, tinha uma coisa... E, bem, isso me levou à doutrina espírita, estou aqui. Uhum. E nos meus 83 anos, tem dia que de manhã a minha alma fala assim, vamos, Marlene, eu estou com 18. Aí eu me viro na cama para sair e o meu corpo fala, Marlene, está com 90, viu? Cuidado. Tem isso. Mas a sede de aprender. Sim. Né? Que é a disciplina. O de estar aqui. Disciplina de aprender. Né? Exato. Mas sabe no que eu encaro disciplina, Rodrigo? É naquilo que você precisa ser organizado, você precisa ser predisposto. Por isso que eu falei o atleta. O atleta, ele treina 4, 5, 6 horas por dia. Tem no WhatsApp eu recebi a prática, o pé, né? De uma bailarina com a sapatilha e o pé sem. Então, eu adoro dança. Eu fico, ai, que coisa fácil. Olha, ela pula, tal, facinho. Vai lá, Marlene, fazer. Né? Como que é? Quanto que essa pessoa se dedicou para chegar aonde chegou? Nós temos o Chico como um exemplo máximo de caridade, de amor, de ética, de respeito. Foi fácil a vida do Chico? Não. Me parece, conheço pouco, mas não foi. Foi uma vida de dedicação, né? Dedicação. Eu acho que essa palavra, né, que é uma palavra onde se aplica bem também a esses atletas também, né? Porque é uma dedicação. Exato. Ao resultado, né? Uma dedicação ao empenho para chegar pela prática, né? E chegar lá. E a gente via isso no Chico, né? A dedicação que ele tinha pela doutrina, a dedicação que ele tinha pelo próximo, pela caridade, e também por Jesus, a fidelidade que ele tinha por Jesus e a fidelidade que ele tinha por Kardec, pela doutrina espírita. Então, você veja, o respeito que ele tinha para com ele. Percebe? No filme que passou, eu lembro de um trecho que ele tinha feito um livro e o pai estava com muita necessidade e o induzia, né, a tirar proveito. E ele não, ele foi rígido, ele foi rigoroso na sua postura, né? Não se aproveitou. É, fiel, o né? O que ocorre, exato, o que ocorre em muitas casas espíritas, porque não são criaturas perfeitas que a dirigem, são pessoas que também estão aprendendo e tem essa oportunidade muito grande. Eu já tive a ocasião de falar para um trabalhador, porque eu sou meia bocuda, e agora eu estou mais mansa, mas, por exemplo, no Irmão X, se tiver alguém de lá nos ouvindo... Há 10 anos você não está aí. Tá, né? Ah, então. Em que bairro que ela é o Irmão sabe. X? É, Marlene? Vila Moraes. Vila Moraes, lá para o lado de quem vai para Santos? Exato, é perto do Jardim Botânico, Jardim Zoológico, conheço, é a Avenida Cursino, que é mais conhecida. Né? Então, a minha fama lá é de brava. Eu sou brava. Eu sou a que dá do trabalho, porque a pessoa chega para mim: ah, Marlene, eu gostaria de fazer alguma coisa, ou então eu vejo a pessoa meio assim, eu já chamo, quer trabalhar comigo mesma. Eu trabalho pouco, mas dou bastante trabalho para os outros, não é? Então, a gente vê que são pessoas imperfeitas, que a misericórdia do Pai nos agrupa num meio onde a gente pode exercitar a tolerância, a compreensão. E eu uma vez falei para um trabalhador: eu estou muito feliz por te conhecer aqui no centro, porque se aqui no centro você é desse jeito, eu fico imaginando o que você é fora, porque era terrível essa pessoa, as atitudes dela, mas estava lá, ia para o trabalho. Então, talvez estivesse um esforço de aprendizado. Porque se nós já tivéssemos, não é, todos no mesmo padrão energético, vibratório, a gente não estaria aqui. Se nós estamos aqui na Terra, é porque nos falta conhecimento para um outro nível. Quando o Rodrigo falou do hospital, uhum, eu encaro, eu aceito isso, porque nós que reencarnamos aqui, eu acho que todos, né? Isso é uma comparação minha, viu, Rodrigo? Nós somos doentes da alma. Nós muitas vezes temos um corpo sadio, mas a nossa alma, a nossa essência, se está passando uma reencarnação um tanto quanto dolorosa, um tanto quanto difícil, é porque ela precisa curar-se. E a cura, né? Justamente vem com o aprendizado, né? Quando aprendizado, porque aí quando a gente aprende o que precisa ser aprendido, vem a cura. Exato. Né? Por isso que eu reforço esse conceito de escola. Que a doutrina fala, né? A Terra é Terra escola, falei, né? Porque quando a gente aprende, a gente cura. E é por isso que eu falo, um hospital escola ou uma escola hospital. Porque é difícil você encontrar no nosso meio uma pessoa que não tenha problemas. Todos nós temos. Como nós encaramos o problema é que os torna grandes ou pequenos. É verdade. Né? É a nossa maneira de ver, de levar. Então, sim, o que nós temos que aprender? Procurar a solução para o problema. Nós, muitas vezes, ficamos presos ao problema em si. E ele vai se avolumando. Porque o nosso pensamento, ele vai criando uma força tão grande que a gente não encontra solução, não é? Verdade. E muitas vezes a gente busca a solução no outro, quando a solução é nossa. É verdade. Certa ou errada, é nossa. Se a gente acerta, ótimo. Uhum. Poxa, livrei dessa. Para a próxima, eu não vou ter nada com isso, né? Assunto resolvido. E muitas vezes a gente acha, por isso que a gente faz a diferença de expiação e prova. Uhum. Né? Enquanto a gente está expiando... É justamente voltando ao tema da escola, né? Porque quando você está numa aula, né? Recebeu a lição... Depois vem a prova, vem o exame, né? Exato. Para ver se aprendeu mesmo. Se aprendeu. Então, aí a gente se revolta porque vem alguma coisa ruim, alguma coisa assim, e ao invés de considerar aquilo como uma oportunidade de nosso crescimento, uma oportunidade de uma aprendizagem, né? E deixa eu só comentar aqui que a Deli entrou aqui, a Deli, que sempre está aqui com a gente, ela fez uma pergunta. Se trabalhamos a nossa autoestima, já estaremos também trabalhando o auto-amor? Eu ia fazer a pergunta. E se não sentimos esse auto-amor, conseguimos ajudar nosso próximo? Veja bem, a autoestima, ela está muito ligada ao amor, embora o auto-amor é uma coisa mais complexa. Porque você pode se estimar porque você é bonito. Você pode ter autoestima porque você é inteligente. E muitas vezes a gente não tem essa autoestima quando a gente percebe que a gente ainda é sujeito à raiva, que a gente ainda fica magoado. Bom, Marlene, quer dizer que se eu me amar, eu não vou ficar mais magoado? Eu vou, enfim, não sentir? É muito menos, reduz. Lembra do comecinho da nossa prosa, quando eu falei que a autoestima não é para ser aplaudido, que realmente a autoestima é para que a gente não precise que ninguém nos aplaude. Muitas vezes nós temos determinadas atitudes visando o reconhecimento do outro. E quando o outro não reconhece, a gente fica magoado, para não dizer raivoso, não é? Mas a hora, quando nós nos contentarmos por termos feito o que achamos certo, correto, e sentirmos prazer nisso, eu fui lá, eu fiz o meu melhor, eu estou bem. Pode ser que ninguém goste. Mas é muito difícil ninguém gostar. O difícil é a gente receber o aplauso de todos. Isso é raro. E eu tenho que ter uma autoestima, e aí eu já vou mais além, a um auto-amor, a um auto-respeito para comigo e para o que eu fiz, de aceitar a rejeição do outro. Para mim, a diferença que eu faço é isso. O auto-amor vai além, porque você usa de misericórdia para com você, para com os seus erros. E isso eu já disse, não é bom, eu errei, tudo bem. Mas eu errei dessa vez e vou procurar acertar. Eu vou fazer o possível para não cair novamente neste erro. Quantas pessoas às vezes dizem, puxa, mas eu saio dessa situação como eu vou explicar? Às vezes, um mau casamento. Uma pessoa que não me respeitou, não aceitou o meu amor, e parto para outra e é a mesma coisa. Então, você está tendo a mesma atitude em todos os relacionamentos? Será que não chegou a hora de você mudar a tua atitude? Porque o outro, a gente não consegue mudar. E muitas vezes, a nossa intenção é mudar o outro. A minha vida seria tão boa se a sociedade me tratasse desta forma. Mas será que se eu inverter essa situação, eu vou procurar ser íntegra, verdadeira, mas eu vou ter uma atitude diferente para com esse grupo? Então, são coisas muito tênues, estão muito interligadas para se fazer essa diferença, essa escala. Se nós tivéssemos que estar nessa escala, dizer em que degrau eu estou. Então, a nossa prosa hoje é para que desperte em vocês o autorrespeito. Marlene, em vocês, em nós, né? Diga. Marlene, colocando isso que você disse sobre uma reflexão profunda de autoanálise, eu faria uma pergunta para você. Fábio Júnior, o espírita convicto, com 9 casamentos. O que você diria sobre ele? É difícil a gente falar de uma pessoa que a gente conhece pela fama, não é? Não, eu acredito que se ele teve tantas companheiras, é porque nós espíritas temos assim uma prosinha de alma gêmea, né? Quem sabe ele está procurando a alma gêmea. Tem muitos que encontram logo, mas muitos têm alma trigêmea e vai indo atrás. É isso que eu ia falar. Eu estou brincando. É isso que eu ia falar. Eu estou brincando. Com isso. E eu fiz a pergunta, mas Marlene. Veja. Tem gente do Castelã também que tem. Exato. Não, e eu fiz a pergunta do Fábio Júnior, Marlene. Não é questão de julgamento, não. É que você. Não, eu sei disso. Entendeu? E como eu não tenho qualificação para julgá-lo, porque eu o conheço e aprecio como ator, me disseram já que ele é uma pessoa boa. Artista, né? Não é? Então, mas eu não conheço. Se viesse um documento, você assina? Não, pera lá. Não chega a esse ponto. Eu aprecio. A gente aprecia pelas músicas. Sim, pelo profissional músicas, que é. É isso, não é? Então, eu fico pensando agora, né? Porque eu não estava ligada nele, nos casamentos dele, nem nada. Eu acho legal a música. Desculpa, eu acho legal a música Pai dele, que ele toca a música Pai. Exatamente. Né? E aí antes da música ao vivo, ele tá conversando, assim, falando, comentando sobre o pai dele, né? E aí chega um momento que ele fala assim, né? Que ele estava junto com o pai, e aí a mãe diz: Aloísio! Manda esse menino dormir pra cama. Aí eu parei e pensei, peraí, mas ele é Fábio Júnior e o nome do pai é Aloísio? É nome artístico, tem, né? Tem essas coisas, né, Rodrigo? Mas, é artístico mas o nome, veja, né? Veja bem, né, voltando a brincadeira. Só para descontrair um pouquinho. O que o Carlinhos falou. É, não, mas é bom que haja isso, porque é um assunto sério, mas eu acho que a doutrina espírita, muitas vezes eu acho que a gente tem que ser carrancudo, sisudo, para mostrar que a gente é direito. Mas a alegria faz parte. E eu tenho esse lado de brincar. Eu gosto disso, porque eu acho que essas brincadeiras guardam mais, chamam a atenção. Nem que eles falem que a gente é meia louca. Eu já não ligo mais para isso, né? Mas, voltando, muitas vezes nós ficamos com muito relacionamento, porque nós prejugamos. Eu conheci o príncipe encantado. Ele vai me fazer feliz. Então, é isto. Será que nós temos a capacidade de fazer alguém feliz? Eu, sinceramente, não acredito nisso. Eu não me sinto capaz de fazer uma pessoa feliz. Eu posso contribuir com a minha presença, com a minha fala, com o meu amor, com o meu respeito, com a minha admiração para que aquela pessoa seja um pouco feliz. Mas eu me sentir responsável, não me sinto. Então, a gente muitas vezes coloca expectativa na pessoa, que é uma coisa errada também, e que eu vejo por mim. Você conhece uma pessoa e põe ela lá em cima. E a convivência vai te mostrando que não era tudo aquilo. Que a pessoa é humana, que a pessoa tem falhas, como você tem. E aí surgem os atritos, as incompatibilidades de gênero. Porque, no caso do Fábio Júnior, eu não sei quanto tempo demorou os casamentos dele. Porque para ter 9, como o Carlinhos falou... É que ele tem 140 anos também. Não, exatamente. É a idade do Rui. Então, veja, porque manter um casamento é fácil, gente. Não, não é fácil, não. 30, não é fácil. Não. O que, que é? É 50 passos cada um, não é? Eu fui casada durante 34 anos, né? O marido desencarnou. Foram anos bons? Foram. E nós namoramos 10 anos. Nossa, Marlene, como? Não foram seguidos, porque a gente namorava, eu brigava. Eu era briguenta. Ah, não, não quero mais. Ele não te rolou, não. Depois, não te, ele não te rolou, não. Ele não te rolou. Eu acho que tinha que ser, né? Até que chegou num ponto que falou, bom, ou a gente casa agora dessa vez, ou não vai casar mais. Então, a gente pode dizer, 44 anos... Isso, os 10 anos não foram seguidos. Namorei com outra pessoa, ele namorou com outra pessoa, mas a gente viu que tinha alguma coisa entre nós para ser acertada, e espero que tenha sido. Mas uma coisa que você falou que eu achei muito legal é que a gente tem que ir para o intervalo agora, tá? E a gente volta com esse bate-papo. Mas uma coisa que você falou muito legal, que nós não somos responsáveis pela felicidade dos outros. Cada um é responsável pela sua própria felicidade. Exatamente. Em resumo, né? Mas eu achei muito interessante porque justamente é isso. E a gente aprende com a doutrina que a felicidade desse mundo é uma felicidade relativa. E, às vezes, a gente coloca a nossa felicidade no outro, né? Ou espera que nós sejamos felizes e coloca essa responsabilidade para o outro, né? Esperando uma felicidade plena, que ainda não existe nesse mundo. Né? Se for estudar a doutrina, né? a codificação, a espiritualidade vem dizer a Kardec justamente isso, que a felicidade desse mundo não é uma felicidade relativa. É uma felicidade relativa a provas e expiações. Ou seja, como que a gente vai ser 100% feliz em meio a tantas provas, em meio a tantas expiações? Né? Então, a aceitação é muito importante. Né? Então, e aceitar que a felicidade é uma questão de escolha, né? Nossa, não do outro, né? Esperar que o outro Exatamente. Faça a gente feliz, né? Então é isso que eu achei muito legal concluindo aí dentro do que você comentou. Vamos para o intervalo e a gente volta então batendo papo, Rui? Vamos, são 9 horas Carlinhos? E 10 minutos. Vamos sim. Então a gente vai agora com a música da Célia Tomboli, O Caminho é o Amor. E a gente volta em alguns instantinhos. Momento musical. Oferecimento Grupo Musical Castelã, levando o Evangelho através da música. Amor. Bem-aventurados os que sofrem pelo nome de Jesus. Encontrarão a sua paz. O caminho é o amor. O caminho é o amor. O caminho é o amor. Esse é o programa Vivência Espírita, só que consertando que não era da Célia Tomboli, eu me confundi aqui. Quem é o cantor é Clésio Tapete, que é O Caminho é o Amor, né? A música que a gente tocou agora de tarde. É só arrumando, fazendo essa errata aí. Né, Rui? Então vamos voltando. Sim. Aqui, batendo papo, né? Com a... Mas tudo bem. Com a Marlene. Com a Marlene. Marlene, então nós estamos aqui com a Marlene Leal, educadora, apresentadora há 7 anos do programa Pronto Atendimento da Rede Boa Nova, é voluntária do Centro Espírita Irmão X, lá da Vila Moraes, em São Paulo. O tema que estamos hoje conversando é Vamos Falar do Alto Amor com a nossa querida amiga Marlene Leal. Marlene, tem alguma pergunta? Não, eu tenho uma mensagem do tem Jorge do Reis aqui. Tem do Aécio, né? Também. Tem do Aécio, mas o Jorge mandou uma mensagem aqui. Que é para enaltecer o Rodrigo da sua dedicação pelo programa Vivência Espírita, que você viajou a noite inteira, chegou em casa, tomou um banho e veio aqui para a rádio hoje. Mas o que é impressionante, que o Jorge talvez não saiba, é que o Rodrigo, voltando para o Brasil, exigir o passaporte sanitário e exigir o teste do PCR juntos. E o senhor Rodrigo chegou às 3 da tarde, para poder, às 2 da tarde, para embarcar da viagem para o Brasil, exigiram o PCR, que demorava 6 horas para sair. Aí cancelaram o voo dele, porque o teste não saía em tempo. Um cara voltando para a pátria, e os próprios federais proibiram que ele entrasse no Brasil. Olha, não, que absurdo. Eu estava no Equador, né? Eu estava no Equador a trabalho, e aí ia precisar fazer uma escala no Panamá e vim para o Brasil, né? Ia chegar às 3 horas da manhã do sábado, né? De sábado para domingo. Quer dizer, de sexta para sábado, perdão. E aí eu fui embarcar, eu tinha entendido que já era suficiente a vacina, né? Como para entrar no Equador, só a vacina já é suficiente. Se apresentar as vacinas, você não precisa apresentar o teste PCR. Só que o Brasil não. O Brasil, você tem que apresentar as vacinas e tem que apresentar o teste PCR. Eu falei, tudo bem, mas eu sou brasileiro, vocês vão me impedir de entrar no meu país? Não, porque a gente vai levar multa e você tem que providenciar o teste, e aí perdi o voo. Só peguei no sábado para domingo, cheguei agora às 3 horas da manhã. Tomou um banho e veio para a rádio. em Guarulhos, né? Pra chegar a São José dos Campos aqui. Cheguei às 5 horas da manhã, tomei um banho pra água. Por isso que eu tô com as olheiras aqui, né? Mas deu uma dormida no bolso. Isso tá movido a café, viu, Marlene? Hoje o... Tô a café do Carlinhos. Ô, Marlene, eu tenho uma pergunta do Aécio César. Mais uma. Lá de Sete Lagoas, Minas Gerais. Como poderemos fortalecer o auto-amor nesta frase de Immanuel Kant que diz: nós não vemos as coisas como elas são, nós vemos as coisas como somos nós. Exato. Vocês veem a diferença que existe de como determinadas pessoas passam por fases infelizes de suas vidas, né? Na doença, tem pessoas que têm um resfriado e já não aguentam, reclamam, lamentam. E nós vemos pessoas, muitas vezes, com doenças muito mais graves que nos dão aprendizado. Quando eu estava fazendo o curso de doutrina na federação, isso na década de 60, nós íamos visitar o Santo Ângelo, o leprosário. E lá, quanto aprendizado! A gente falava que ia levar consolo e nós saíamos de lá consolados. Pessoas, muitas vezes, fisicamente mutiladas, mas espiritualmente, eu acho que envolvidas em muita luz. Então, devido ao nosso conhecimento, às nossas experiências, o uso acertado do nosso livre-arbítrio, nos dá mais bondade, mais temperança, e eu acho que mais caridade para com o outro, não é? As pessoas sofridas, quando ela não encara aquele sofrimento com revolta, quando ela aceita, quanta lição nos dá. E muitas vezes, pessoas que têm facilidades, muita facilidade na vida, não têm ainda essa compreensão, esse entendimento, essa doçura que... Eu acredito que o sofrimento traz, a dor nos traz. O meu marido foi doente por muito tempo, né? E muitas vezes eu perdi a paciência. Chegou numa ocasião que eu falei: se alguém ligar para mim me pedindo paciência, por isso que eu não peço mais, né? Eu vou ficar muito brava. E me ligou uma pessoa lá do Irmão X, que está no plano espiritual nesse momento. E ela pedindo paciência? E foi... pedindo paciência? Pois é. me pediu paciência. Aí eu falei: eu não aguento mais. Eu falei que eu ia brigar com a pessoa que me pedisse paciência, eu vou brigar com o senhor. Aí ele falou: Marlene, se ele está passando por essa dificuldade, você não acha que ele está passando pela cura? Essa doença é uma cura. A gente não encara isso desta forma. A gente encara como sofrimento. Claro, é um sofrimento, não deixa de ser. Mas é uma cura para o espírito. Se nós acreditarmos que nós temos só essa existência, que nós não trazemos mazelas do passado, que muitas vezes nós pedimos para passar por isso, não é? Aí eu compreendi. É o que você aí falou, eu adquiri... resiliência, né? De resiliência. Também. Exatamente. Então, o nós nos conhecermos, não é, facilita o nosso caminho. E tem pessoas que só conhecem o seu lado bom. Ah, eu sou bonita, eu sou inteligente, eu tenho dinheiro. São esses os valores? A inteligência é muito bom, mas tem pessoa que faz mau uso dela. A beleza é muito bom, mas também, muitas vezes, a nossa caminhada se torna difícil por isso. Então, o conhecer-se a si mesmo, ao saber, quando nós entendemos do que nós somos capazes, até onde nós podemos chegar, qual é o nosso real valor, olhar para nós com humildade, sabendo também que, por exemplo, eu não sei controlar muito a raiva. Eu, particularmente, digo que nunca andaria armada. Eu tenho medo disso, porque na hora que eu brinco, me dá os 5 minutos, eu não sei o que eu posso fazer. Não é? Então, é ótimo da pessoa que se conhece. Na pergunta, aqui eu estava dando uma olhada, né, nas coisas, e naquele exame que eu falei que Santo Agostinho nos aconselha, ele nos fala disso. Conhece-te, analisa o teu dia, veja, né, o que você fez, como você agiu, e não se martirize por isso. Tenha doçura para com você. E essa doçura não quer dizer eu vou me acomodar. Eu já falei isso algumas vezes, estou repetindo. Ah, errei, tudo bem. Não, errei, tudo bem. Já fiz. Eu vou poder remediar essa situação? Eu vou ter a humildade. E veja, para mim aí não seria humildade. Porque se eu errei, o pedir desculpa para a pessoa, não estou sendo humilde, eu não estou fazendo nada mais, nada menos do que a minha obrigação. Ô Marlene, Oi. Deixa eu só comentar Diga. Uma coisinha com você. Sim. Nós entendemos que uma doença no corpo físico de um espírito encarnado é uma depuração que ele está fazendo. É um processo de depuração, tá certo? E entendemos também que nós gostamos muito de uma frase de Carlos Drummond de Andrade, que ele diz: a dor é inevitável, o sofrimento é opcional. Então, você vê que as pessoas que são resilientes, que têm a consciência de que estão se depurando nessa caminhada, elas não sofrem. As pessoas à volta sofrem a preocupação do estado em que essa pessoa se encontra. E nós conhecemos muitas pessoas que souberam levar o seu problema de saúde com resiliência, com tolerância, com paciência, e era exemplo para as outras pessoas à sua volta. Então, é o que Carlos Drummond de Andrade diz: a dor é inevitável, o sofrimento é opcional. Quanto tempo você quer carregar esse sofrimento? Uma vida inteira? Que é uma mala muito pesada, não é, Marlene? E não é só na questão da doença, não é verdade, Sim. Carlinhos? Quantas situações que a gente passa, uma dificuldade financeira, alguma outra coisa, e a gente não sabe levar aquilo com esperança de melhores, não é? O que é que eu vou fazer para resolver essa situação? Muitas vezes, quando as situações financeiras, e muitas vezes lá no programa da FEAL, às vezes vem pergunta. E a gente, como é que a gente vai resolver o problema financeiro da pessoa? A doutrina nos traz explicações por que que a pessoa está naquela situação, não é? Muitas vezes é um aprendizado. Tudo que nós passamos de dificuldade são aprendizados. Agora, nós podemos levar aquilo e tirar 10 no final, como a gente pode ser reprovado. Aí passa por... E a reprovação é mais fácil do que a primeira caminhada, ou ela é um pouquinho pior? Ela sempre vem mais arrochada, né? Mais apertada um pouquinho. Aí tem que repetir o ano, né? Tem que repetir o ano. Exato. e deixa eu te perguntar uma coisa. Tem uma dificuldade. Também. Deixa eu te perguntar. Uma dificuldade maior. Uma coisa, Marlene, também. Tem muita gente que se revolta, né? Se revolta, fala assim: mano, por que que meus anjos da guarda não me ajudaram? Por que Jesus não me ajudou? Por que que a espiritualidade maior não ajudou? Por que que deixaram acontecer isso comigo? Por que deixaram perder um ente querido? Por que deixaram essa coisa ruim acontecer comigo? Por que, onde que eles estavam? Né? O que que a gente aprende com a doutrina em relação a isso, né? Para essas pessoas que se revoltam, né? Por que que a espiritualidade respeita o nosso livre-arbítrio? Porque aqui não interfere. É o que eu digo na prece do Pai Nosso: seja feita a tua vontade. Então, deveria ter, né, aquele pedacinho que eu falei: se ela for de acordo com a minha, ou então que eu a aceite, porque muitas vezes a gente não aceita. E a gente vê que muitas vezes a gente passa por uma dificuldade e quando a gente supera, quando a gente passou por aquilo, e eu vejo, por exemplo, eu tenho que falar de coisas que eu passei, porque falar da vida do outro eu não sei, mas muita coisa, muita dor, muito sofrimento que eu passei, mesmo nesse período de doença do meu esposo, me fez ser a mulher que eu sou hoje. Então, era um período difícil e tal, mas me mostrou que eu tenho fibra, que eu tive a capacidade de passar junto tudo aquilo. E a força, talvez, que eu tenha hoje, veio daquilo, daquela experiência, não é? Então, que os nossos amigos que estão nos ouvindo, e a gente quer fazer assim um fechamento, dizendo qual o caminho para a gente desenvolver isso, olhe para os seus erros do passado, olhe para as dificuldades que você teve no passado e veja o ser humano que você é. Esse ser humano que você tem que olhar no espelho e agradecer a ele, a essa imagem que está ali, que é você, que te deu as forças suficientes para você chegar aonde você chegou. Isso se você estiver bem. E se você for daquela pessoa: ah, pobre de mim, coitado de mim, essa vida foi só sofrimento. Ah, eu não sou capaz. Você é capaz daquilo que você quiser, daquilo que você se impor a fazer. Você vai chegar lá. Mas isso não é fácil. Tem pessoas que falam: mas eu rezo. Tem até um livro, né? Quanto mais eu rezo, mais assombração aparece. E parece que é uma coisa assim. Porque o pessoal acha que só rezar está tudo bem. Ah, eu preciso de emprego, eu vou sentar e rezar pedindo emprego. Vai ajudar? Vai. Mas o que que ajudaria mais além da prece? Eu me dedicar a me preparar melhor para o emprego. O Rodrigo, isso, né? Isso é importante. Cansadinho e tal. Se ele chegasse em casa e só rezasse, né, Rodrigo? É. Ah, me Mas dá eu, força. Achei muito claro, interessante. Claro, o plano espiritual dá força. Mas ele precisou da atitude, da escolha. Vou dormir ou vou lá no programa? Uhum. Então, ele falou da dificuldade. Eu entrei em contato ontem com o Rodrigo e com o Rui, porque eu tirei o WhatsApp do meu celular, eu perdi tudo, todos os meus contatos eu perdi. E eu falei: agora, não tenho o link do programa, e eles não sabem como é que eu faço. Eu tenho um anjo da guarda, né, de 20 anos, que me ajudou a resolver parte do problema. E hoje estamos aqui, o Rodrigo sem dormir, cansado. Causou mas agora ele vai. Mas isso não, vai passar. Eu acho interessante o que você comentou, só reforçando, porque quando a gente fala, né, se revolta, né, e fala: por que que a espiritualidade não me ajudou nisso, né? Então eles respeitam essa nossa prova, né, e sabem que a gente vai superar, né? Eles não tem uma prova que a gente não pode superar, né? Que não tem um cargo mais pesado que nossas costas não aguente, né? E ao mesmo tempo, eles também respeitam, quando eu falo de livre-arbítrio, né? Eles respeitam o nosso livre-arbítrio, né? Ou seja, se a gente não pedir ajuda, eles não podem mudar o rumo das coisas se a gente não pedir, né? E aí entra o poder da oração, o poder da prece, né? Porque aí a gente está pedindo para eles, porque às vezes a gente fala, não, morreu, mas a morte é uma passagem. Para eles que estão do lado de lá, né, é natural. Né? Passar daqui para lá ou de lá para cá é natural. A gente se revolta, a gente não aceita, por causa que a gente também sente a presença física, a falta da presença física. O poder que você comentou da oração, da prece, é muito importante, né, para a gente poder também pedir que seja feita a vontade, ou seja, feito os desígnios de Deus, os desígnios de Jesus como nosso governador, como nosso principal mestre, né, e governador planetário, né? Então eu lembro muito do Chico, né, quando comentava que toda leitura que eu vejo Chico pedindo direto a Jesus ou pedindo através de Emmanuel, falou, ó, peço a Jesus se ele autoriza isso, se Jesus ele permite isso, pedindo para Emmanuel para verificar com Jesus se ele autoriza isso. Ou seja, ele considerando mesmo Jesus como um governador, um governador planetário e podendo interceder pela gente também, através dos seus pressupostos também que estão aí. Então, pela oração, a gente pode pedir, né? E a gente pode obter se realmente for dentro desses desígnios também, a vontade também desses nossos governantes. Fala, Carlinhos, você queria falar alguma coisa aí? Não, eu só queria comentar com a Marlene que a gente fica vendo irmãos passando por dificuldades. Em muitas casas espíritas que nós frequentamos, nós escutamos falarem assim, isso é karma dele. Legal, falar em karma é maravilhoso. Agora, quem garante que você não é o anjo consolador que vai ajudar essa pessoa a sair do problema? Nós temos que pensar muito nisso. Muitas vezes, nós somos aquele anjo consolador que vai tirar essa pessoa do problema. Que falar em karma é muito fácil, mas a lei do karma é a lei de causa e efeito. Nós semeamos em vidas passadas e estamos colhendo no hoje. Agora, o fato de nós vermos alguém sofrer à nossa volta e não fazermos nada é a irresponsabilidade espiritual que nós adquirimos pelo livre-arbítrio, como disse o Rodrigo. Então, Rodrigo, eu fico vendo isso, que nós muitas vezes temos a oportunidade de auxiliar um irmão sofredor e aí vem alguém e fala, não mexe não, que é a lei do karma. Lei do karma é lei de causa e efeito e cabe a nós ajudar aqueles que precisam praticando o amor e a caridade. Não é, Marlene? O que você nos diz a respeito? Nós na doutrina, né, não falamos karma, né? A gente deixou para lá. E é claro que a gente traz o consolo. Como eu digo, eu trabalhei muito tempo no atendimento fraterno. Então, digamos, chegava uma pessoa numa situação, num relacionamento, num matrimônio, onde não estava muito bem, agressões, enfim, coisas muito complicadas. E a gente falava, mas você pode procurar, às vezes é melhor a separação do que viver nesse conflito tal. E a pessoa falava, mas já falaram que é meu karma e que eu tenho que aguentar, senão na volta a gente vai se encontrar de novo. Eu falei, então, veja que bom, porque na volta você vai estar melhor e essa outra pessoa vai estar melhor também. Aí, quem sabe, dá para caminharem juntos, porque não foi o acaso que uniu vocês, né? Deve ter uma razão. Agora, a situação chegou num ponto que muitas vezes o continuar vai agravar mais, vai trazer mais conflitos. Então, essa é uma situação. nós temos sempre que consolar. A nossa doutrina é isso. Dentro dos ensinamentos da doutrina, o fazer a caridade é estar junto, é despertar a pessoa para uma atitude melhor. Hoje, o nosso programa, né? Tá falando nisso, para a pessoa reconhecer o que tem de bom, para a pessoa reconhecer as suas sombras, para a pessoa, porque se eu não reconheço os meus defeitos, o que eu tenho, o meu ego, como ele é, o meu orgulho, eu já falei, orgulho é um pouquinho bom, eu estou orgulhosa de estar aqui, né? Vaidade é um pouquinho bom, tem que ver o quanto eu estou usando isso, é necessário. Mas nós vemos, às vezes, uma pessoa numa situação muito triste. Digamos assim, uma criança que nasce portadora de uma doença muito grave, não é? A gente às vezes se revolta. Por quê? Tá bom, eu já fiz coisa errada, tal, mas meu filho não, nasceu agora. Nós esquecemos que essa pessoa tem uma história. Essa reencarnação, por isso que eu acredito na reencarnação, né? A gente está com folha em branco. Nós estamos construindo um outro capítulo no livro da nossa existência. Nós temos um passado que nós viemos aqui não para apagar, para aprender o que nós não aprendemos na outra. O que nós fizemos, as nossas atitudes erradas, nós vamos aprender a fazê-las certas. E vocês veem que, muitas vezes, a gente quer ajudar uma pessoa, aquele que está envolvido em drogas. Como é difícil, a família, ela se empenha em ajudar, e a pessoa não vai, porque a mudança é quando a pessoa quer, é quando a pessoa está pronta. Às vezes, aquela pessoa que faz parte da nossa família, que está nessa situação, é um aprendizado para a gente. Porque se fosse filho ou filha do vizinho, era fácil a gente resolver. Você sabe que é fácil resolver problema dos outros? Ah, errou, para fora de casa. Agora, quando meu filho erra, o que que eu faço? Né? Normalmente, O que a gente faz? Quando a pessoa se revolta com a perda, que falam perda, que eu evito falar quando alguém falece, ah, eu perdi, você perdeu. Não, o sentimento, o afeto que existiam entre vocês continua. Eu sou uma pessoa que lido muito bem com saudade. Eu gosto de ter saudade. Sabe por quê? Saudade eu tenho das coisas que foram boas, das pessoas que me fizeram bem. Eu não vou lembrar de uma pessoa que me fez mal. E lamento algumas pessoas terem saído da minha vida e não terem deixado saudade. E eu brinco com o meu pessoal, eu quero deixar saudade. Né? Não precisa chorar de saudade, aquela saudade gostosa. Ah, Marlene, tinha isso e isso de ruim. Mas lembrar de alguma coisinha menos ruim que eu tenha feito. O Carlinho está querendo tirar uma selfie ali. Ah. Não, Marlene. Eu estou rindo aqui porque ele quer, você vai ele tirar quer deixar de usar telefone em casa, pôr a foto assim. Não, é que eu estou preparado para ler uma pergunta aqui de uma pessoa. Ah. E o Rodrigo fica tirando sarro dizendo que eu estou fazendo selfie. Não. O Aécio César de Sete Lagoas, o Marlene, está agradecendo ao carinho das respostas que você deu. E eu tenho uma pergunta da Ruth. Da Ruth das Graças Silveira Marques, que faz a seguinte questão para você. Por que existem pessoas que se sentem um fardo para o outro quando está passando por mazelas, mesmo o outro nunca tendo demonstrado má vontade e sim amor? Ruth, meu abraço aí para você. Acontece muito isso, sim, né? É uma coisa que me preocupa. Ela tocou aí no ponto. É não gostar de dar trabalho para os outros. Então, eu te falei, de ontem para cá eu dei trabalho para o Rui, já tinha dado antes, para o Rodrigo, para a minha neta. Eu fui na casa da minha neta trabalho três nenhum, vezes. Trabalho nenhum, para mim eu ia, trabalho algum. Eu arrumava, chegava aqui em casa, eu ia mexer, desarrumava tudo que ela tinha trabalho feito. Trabalho nenhum, não. Sorte, ficar tranquilo. Sorte que ela mora perto. Até eu tinha proposto de dormir hoje na casa da minha filha, ontem. Só para participar do programa? Para fazer um programa de lá, com medo que acontecesse não, alguma coisa. Não, tem porque problema. Porque eu estou sozinha. Tá tudo aí, em ordem. A minha neta costuma dormir tarde e levantar tarde. A minha filha está recém-operada, então ainda também, né? Eu falei, eu vou dar trabalho. Muitas vezes a gente não quer isso, sabe? De incomodar o outro, de dar trabalho para o outro. Então, não é desrespeito, eu estou falando por mim. É o cuidado que a gente tem em relação ao outro. Que a gente não se preocupe, não. Aquele cuidador que continue cuidando e que entenda isto. Porque, sabe, envelhecer é muito triste. Porque a gente... É o que eu digo, a minha alma, às vezes, ela acorda com 18 anos. Mas o meu corpo não dá, eu falo, não dá mais. Né? Eu tenho vontade. E se a alma for milenar, então? É pior ainda. Não é? Eu fui no oftalmo, eu tenho um problema de glaucoma, eu perdi uma vista, e eu fui no oftalmo dia 9. E eu falei para ele, doutor, esse problema de não enxergar com o olho dá desequilíbrio. Então, ele me explicou e falou, dona Marlene, eu acho que está na hora da senhora usar uma bengala. Eu falei, poxa, que bom, né? Você é elegante. Eu lembro que eu tinha uma tia, era a irmã da minha avó, a gente falava a tia Ema. Ela era uma senhora muito elegante e ela usava bengala. Não porque ela precisasse, mas sabe aquela coisa de elegância? Né? Eu estou com 83 anos, então imagine quantos anos teria essa minha tia, que era irmã da minha avó. Então, eu falo, eu vou ser que nem a tia Ema agora, eu vou comprar uma bengalinha para mim, que vai me facilitar, porque já pensou, se eu cair, eu vou dar mais trabalho... E vai ser mais... Eu estou pensando para mim, na minha dificuldade. Eu que gosto de fazer minhas coisas, né? Então, agora, eu preciso de pessoas com uma porção de ocupações que antes eu não precisava. Mas eu preciso. E eu falo, se eu cair e quebrar alguma coisa, eu vou dar muito mais trabalho. Sou aquariana, diz que aquariano gosta de liberdade, né? Então, eu me sinto restrita em muita coisa. Mas eu tenho que aceitar isso. Então, sim. É a aceitação que o dependente tem, né? E tem que aceitar numa boa. Porque se eu ficar revoltada... Esse é o ponto, é a aceitação, realmente. É pior. E quem for cuidar de mim vai ter que entender isso também. Não é? É não sei se eu dei a resposta adequada. Não, aí deu sim, Marlene. A gente precisa ir para um momento de gavale. Foi muito boa assim, a sua resposta, que eu acho que é a chave realmente é a aceitação. Né? A gente aceitar que isso não deixa de ser também provas e expiações para o nosso orgulho, para a nossa vaidade. Né? O tempo todo a gente está sendo provado nisso. Né? Então, eu não falo, não sei nessa encarnação, talvez na encarnação passada. Como eu não lembro, né? Que bom, né? Que bom. É bom a gente esquecer das encarnações passadas, né? Mas vamos então para o momento de gavale. Antes de ir para o momento de gavale, eu queria comentar que a gente está com lançando, né? Vai ter o lançamento do livro do Jorge. Deixa eu abrir aqui para vocês, que é o... Já está aberto aqui, mas não está na página aqui, não está mostrando para vocês. Mas é o lançamento do livro do Jorge. Vou abrir aqui, que está no nosso Instagram. Então, quem está seguindo a gente no Instagram já deve ter visto. Era isso, só um minutinho. Trajetória dos Espíritos, né? Mas eu queria mostrar aqui Pronto, aqui. Tá aí. Então a gente vai ter o lançamento dia 6 de março lá na AME. Então eu queria convidar vocês para o lançamento que vai acontecer lá na AME. Deixa eu ampliar aqui. Tá aí. O cartaz, né? Dia 6 de março, às 16 horas, presencial. Tá? Não precisa apresentar teste de PCR, nem a certificado de vacinação, tá bom? É, só dizendo que a AME fica na rua Doutor Oscar Staus, 350, travessa da Avenida Jardim, onde nós vamos encontrar ali a Farmácia Vermelha, na cidade de Jardim. Você vira à direita e depois vira novamente à esquerda na segunda travessa, tá? Exatamente. Para muitos que não conhecem, né? E quem não puder ir, a gente vai transmitir também, tá? Então, mas lá vocês podem já adquirir o livro. A gente tem um site que a gente vai colocar o link para vocês aqui, que já pode fazer, que é o pré-lançamento, você já pode adquirir o livro, ele já vai separar, já vai deixar autografado para que não tenha fila, não tenha aglomeração também, né? Não tenha nenhum. Aí fica mais fácil. É só vocês entrarem nesse site, pedir, e se vocês não quiserem ir também, pode, ou não puderem ir, quer dizer, pode, a gente envia também, vai enviar o livro por correio, né? Então, mas a gente convida, vai ser legal, que aí vai ter uma palestra do Jorge também sobre o assunto do livro, né? Trajetória dos Espíritos, vai comentar. Eu acho que vai ser bastante. Ah, e também vai ser no novo galpão da AME, que tem bastante espaço, que tem bastante. As cadeiras vão estar bastante distante uma das outras também, que é um galpão novo que foi construído na AME. Que aí vai ser legal para vocês conhecerem, quem é daqui de São José, ter a oportunidade de conhecer esse novo espaço que vai ser utilizado aí mais para frente para novos eventos e outros. Só esclarecendo também, né, que é muito bom que a gente esclareça que toda a renda da venda dos livros é em benefício da AME e também da Casa do Marcelo, porque não é o lucro, é a renda, porque o livro praticamente já foi patrocinado e a renda será para que vocês vão lá para conhecer o galpão que nós criamos, que foi feito pela AME, através do Jorge, a Camila, que batalharam muito para isso, o Joanísio, que é nosso grande companheiro. Que construiu o estúdio, né? O Joanísio construiu o estúdio para que nós possamos levar lá peças de teatro, levar uma série de almoço, jantar, para arrecadar fundos para as nossas obras de caridade. Então está lá, gostaria que vocês fossem, cabe mais ou menos quase 400 pessoas debaixo do galpão que nós fizemos, muito bonito. Eu gostaria que vocês fossem lá para conhecer, ver aonde está sendo aplicado o dinheiro da venda dos livros. Sim, que é o nome social, né? E eu queria só dizer também que quem fizer o pedido pela internet, o Jorge Reis já devolve autografado já, para não ficarem na fila. Esperando para poder receber o autógrafo e a dedicatória do Jorge. Exato. Na verdade, paga o autógrafo, né? Ganha o livro de graça e paga o autógrafo. Rodrigo, hoje está inspirado. A gente não dormiu até agora, está inspiradaço aí, viu? Está na base do café aqui. O café nós colocamos alguma poçãozinha café, estranha ali. Estou tomando café desde as 3 horas da manhã. Mas nós esperamos vocês no próximo domingo às 16 horas. Legal. No novo vamos pra, espaço. Vamos então para o Momento de Gavalli. A gente vai colocar aqui, Marlene, a vinheta de abertura do Momento de Gavalli e a gente vai soltar esse momento do Momento Espírita, tá? O Momento Espírita que a gente selecionou chama Amor. Amor sem ilusão, ok? Então a gente vai soltar a vinheta e depois a gente vai soltar já na sequência da vinheta, direto, essa mensagem do Momento Espírita, Amor sem ilusão. E aí a Marlene comenta para nós, tá bom, Marlene, o que você entendeu dessa mensagem, por favor. Tudo bem. No ar, contos, histórias e mensagens. Oferecimento de Gigavale Atacado, o depósito de seu depósito. Acontece que um jovem caminhava pelas montanhas nevadas da velha Índia, absorvido em profundos questionamentos sobre o amor, sem poder solucionar suas ansiedades. Ao longo do caminho à sua frente, percebeu que vinha em sua direção um velho sábio. E por que se demorasse em seus pensamentos sem encontrar uma resposta que lhe aquietasse a alma, resolveu pedir ao sábio que o ajudasse. Aproximou-se e falou com verdadeiro interesse. Senhor, desejo encontrar minha amada e construir com ela uma família com bases no verdadeiro amor. Todavia, sempre que me vem à mente uma jovem bela e graciosa e eu a olho com atenção, em meus pensamentos ela vai se transformando rapidamente. Seus cabelos tornam-se alvos como a neve. Sua pele rósea e firme fica pálida e se enche de profundos vincos. Seu olhar vivaz perde o brilho e parece perder-se no infinito. Sua forma física se modifica acentuadamente e eu me apavoro. Desejo saber, meu sábio, como é que o amor poderá ser eterno, como falam os poetas. Nesse mesmo instante, aproxima-se de ambos uma jovem envolta em luto, trazendo no rosto expressões de profunda dor. Dirige-se ao sábio e lhe fala com voz embargada. Acabo de enterrar o corpo de meu pai que morreu antes de completar 50 anos. Sofro porque nunca poderei ver sua cabeça branca aureolada de conhecimentos. Seu rosto marcado pelas rugas da experiência, nem seu olhar amadurecido pelas lições da vida. Sofro porque não poderei mais ouvir suas histórias sábias, nem contemplar seu sorriso de ternura. Não verei suas mãos enrugadas tomando as minhas com profundo afeto. Nesse momento, o sábio dirigiu-se ao jovem e lhe falou com serenidade. Você percebe agora as nuances do amor sem ilusões, meu jovem? O amor verdadeiro é eterno, porque não se apega ao corpo físico, mas se afeiçoa ao ser imortal que o habita temporariamente. É nesses sentimentos sem ilusões nem fantasias que reside o verdadeiro e eterno amor. A lição do velho sábio é de grande valia para todos nós que buscamos as belezas da forma física sem observar as grandezas da alma imortal. O sentimento que valoriza somente as aparências exteriores não é amor, é paixão ilusória. O amor verdadeiro observa, além da roupagem física que se desgasta e morre, a alma que se aperfeiçoa e a deixa quando chega a hora, para prosseguir vivendo e amando, tanto quanto o permita o seu coração imortal. As flores, por mais belas que sejam, um dia emurchecem e morrem. Mas o seu perfume permanece no ar e no olfato daqueles que o souberam guardar em frascos adequados. O corpo humano, por mais belo e cheio de vida que seja, um dia envelhece e morre. Mas as virtudes do espírito que dele se liberta continuam vivas nos sentimentos daqueles que as souberam apreciar e preservar no frasco do coração. Pensemos nisso. São José dos Campos. Marlene, o que que você pode dizer dessa mensagem Amor sem Ilusão? Pois é, né, Rui? Eu acredito que o amor é uma coisa só. Nós criamos o amor fraterno, o amor paixão, o amor isto, o amor aquilo, a gente dá uma porção de nomes. Nos relacionamentos, o que nos atrai primeiro é a aparência física, mas existe a necessidade da gente conhecer melhor, não é, a pessoa, porque o físico, ele muda, e não é só a idade, um acidente, quantas coisas podem alterar a nossa aparência física. Então, a gente vê que amor é mais do que isso. Não é só aquele encantamento material, físico, que existe uma coisa muito maior. Eu acredito realmente no amor eterno. E o amor é uma coisa que não tem explicação. Se pergunte, por que que eu amo a minha esposa ou o meu filho? A gente não sabe justificar. Ah, é porque meu filho. Ah, o bem é porque é bom. Não justifica. O amor real não tem justificativa. E quantas vezes a gente ama uma pessoa que muitas vezes nem sabe que existimos, não é? Um relacionamento muito tênue e a gente tem aquela dedicação, aquele carinho, aquele respeito, aquele sentimento de querer ver essa pessoa feliz. E quando a vida afasta, não é só a morte. Eu acredito que a morte até permite muito mais a aproximação. Porque quantas vezes nós sentimos a presença dos nossos entes queridos que já não estão mais ao nosso lado. Aquilo da gente estar muito bem e, de repente, toca uma música e a gente lembra daquela pessoa com o mesmo carinho, com o mesmo afeto. Às vezes a gente sente um cheiro, não é? E vai. Às vezes o nosso coração bate de uma forma diferente que a gente não sabe explicar bem por quê. E a lembrança daquele nosso bem-querer que está na pátria espiritual nos traz. Então, nós sabemos que quando realmente os laços afetivos são esses de amor, eles são eternos, sim. Eu, pelo menos, é essa a minha crença. Por isso que eu me dou bem com a saudade. Por isso que eu me sinto feliz em sentir saudade. Não traz sofrimento. Às vezes chora, mas não é choro de tristeza. É aquele choro de emoção que a gente sente por sentir aquela presença. Não é? Quando um amigo vai viajar, o retorno dele não traz para a gente uma emoção e a gente abraça quem tem oportunidade, né, de viajar, estar ali no aeroporto e ver aquelas cenas de abraço. E a pessoa chora. E a gente fala, mas chegou, está bem, e a pessoa está chorando. Porque nem todo choro é de tristeza. Esse choro é de emoção. E a doutrina espírita nos traz isso. Eu já ouvi muitas vezes dizer assim: ah, vocês espíritas são frios perante a morte. Não somos frios, não, gente. A gente é muito quentinho. A gente sente a falta física. Só que nós sentimos também a presença espiritual. É a mesma coisa. Então, nós não... Diga, Rodrigo. É a mesma coisa que você ligar no WhatsApp, né? Você ligar para o WhatsApp e tá longe. Aquilo não preenche, né? Você falando via WhatsApp, via imagem, é diferente você estar lá e dar um abraço, né? É o que nós sentimos agora. Né? Eu falo, eu estou carente de abraço, de vez em quando eu posto lá. Não estou infeliz, percebe? Porque Sim. Eu sei que existe uma justificativa para isso. Então, não é infeliz, mas seria muito mais prazeroso isso. Sim. O meu aniversário este ano foi comemorado por mim, pela minha filha e pela minha neta. A outra minha filha está no interior. Mas eu tive tantos cumprimentos pelo Facebook, pelo WhatsApp, que eu levei 2-3 dias para dizer da minha gratidão para com as pessoas. Eu falei, puxa, se a gente não tivesse nessa pandemia, eu ia me abastecer de abraços, porque eu estou carente disso, percebe? Mas não é uma coisa que fala, ah, eu estou triste, ah, não, é uma situação que nós temos que enfrentar, né, neste momento. E eu creio no amor eterno, não num. Gente, quantos benês nós já tivemos nessa nossa caminhada? Quantas mães nós já tivemos, porque se fala muito no amor materno. As minhas filhas, por exemplo, falam muito, valorizam muito o amor paterno, porque o pai era bonzinho, a megera em casa era eu, né? Então, elas falam muito. Mas eu falei, esse amor persiste, né? E não vai ter competição quando a gente chegar... Quinta-feira teve uma pergunta no pronto atendimento de a pessoa casada aqui, né, pela segunda vez, depois chegar no plano espiritual e encontrar os dois maridos lá, como seria. Então, eu lembrei daquela nossa história, né, Dona Flor e seus dois maridos. É que a situação lá, nós não vamos, eu acredito, nos ver como marido e mulher, mas como irmãos, como pessoas que se amaram e se respeitaram aqui. Vamos encerrando então esse momento de Gavali, do amor sem ilusão. É porque vamos encerrando esse... Num oferecimento de Gigavale Atacado, o depósito de seu depósito, vocês ouviram contos, histórias e mensagens. Foi longe. Nós estamos aqui com a nossa Marlene Leal, educadora, apresentadora há 7 anos do programa Pronto Atendimento, da Rede Boa Nova. É voluntária do Centro Espírita Irmão X da Vila Moraes, em São Paulo. Rodrigo, vamos para os aniversariantes? Vamos. Então, os aniversariantes de hoje, Rui, você tem aí alguns? Tem lá do Paulo de Tarso, hoje, dia 2 de março, João Denis de Roque, dia 3 de março, Ramon Cardoso, dia 4, João Carlos Arduini, no dia 5, Tânia Maria Frois, e nós temos aí o nosso... Rui, fala no microfone, não tem ninguém ouvindo. Precisa repetir? Não, acho que deu para ouvir, então, mas muito deu para ouvir. E no dia 4 nós temos a nossa ouvinte, a nossa amiga Gelci, a filha mais velha da dona Enide de Azevedo Maia. Certo. Mais alguém? A gente está então no dia 27, né? Então já conta já o próximo mês, né? Dia 7, segunda-feira que vem, né? 27, 28. A gente tem aqui também. Então já vai até o dia 4, 5. 5. E lembrando que 5, né? Dia 6 tem um lançamento aí, né? Ou seja, próximo domingo, né? Do livro. Então, dia 2, Ibiratina. Dia 4, a Meire Paviani, você falou da Meire? Não. A Meire, que é a esposa do Serginho, que trabalhou com a gente aqui, né, lá do Jefa. Dia 6, a gente fala na semana que vem, que é da Valde Biasi, que está preparando um programa aqui. A gente tem também o aniversário da mãe da Lúcia Helena de Souza, que está fazendo aniversário hoje. Então ela mandou mensagem aqui pra gente pelo Facebook. E também tem hoje aniversário do irmão da Elza Yoshi, que é o Oswaldo, que mora lá no Japão. Né? E tá ouvindo o programa, ela tá falou. Tá ouvindo o programa? Que então ela tá ouvindo o programa 10 horas da noite. Então a gente agradece aí. E lembrando que esse é um oferecimento da AWS Festas e Embalagens. E mandar um abraço pro Carlos, que tá lá nos Estados Unidos, em Los Angeles, nos ouvindo. Ah, legal. Lá é 5 horas de diferença. Então ele tá 5 horas da manhã que ele acorda para ouvir o nosso programa. Los Angeles, 5 horas, acho que é menos. Acho que é duas. Menos. Acho que é duas horas. 3 horas. Duas ou três horas. Legal. A gente não teve tempo aqui de fazer o sorteio, tá? Então a gente deixa o sorteio então pro próximo programa. E a gente entra agora na hora da dica, né? A gente vai pedir para você, Marlene. Opa, deixa eu baixar um pouquinho. Deixa eu só sair da frente aqui, que eu tô na frente da câmera aqui. Opa! Bom, vamos por aqui, que é mais fácil. Marlene, vou pedir para você comentar para a gente, essa é a hora da dica. Você dá uma dica de um livro, um filme, ou uma série, ou alguma dica, algum livro que você leu, que gostou sobre o tema, ou que você queira recomendar para os ouvintes agora na hora da dica. Então, um livro que eu li há muito tempo e que eu gostei muito não é um livro espírita. É Você Pode Curar a Sua Vida. É um livro de Louise Hay. E ela fala muito disso, tem uma técnica no espelho. Então, para ver, você... Você pode curar a sua vida? É, Louise Hay, uma psicóloga. Ah, encontrei. É o nome do livro? Você pode repetir o nome do livro, por favor? Você Pode Curar Sua Vida. Ah, tá. Louise Hay. É um livro onde existe essa prática do espelho. Enfim, eu achei muito bom, me ajudou bastante. Então, esse meu aconselho. E, como eu falei do Alice no País das Maravilhas, de certa forma, ele trata também disso. E tem uma filosofia muito grande que, para as crianças que estão nascendo agora, eu acho que estão prontas. Agora, as que nasceram em 1860, eu acho que ainda era mais um livro para adulto do que para criança, pela filosofia que ele traz, não é? Mas só esse diálogo do coelho, uhum, e tem um gato muito sabido também, eu acho que seria bom dar uma olhadinha, né? Legal. Coloquei o link aí do livro para os nossos ouvintes acessarem aí. Então é Você Pode Curar a Sua Vida, de Louise Hay. Então eu coloquei o Hay, né? Hay com H-Hay. Isso. E aí eu coloquei o link para vocês aí no tanto no YouTube, vou colocar no WhatsApp também para vocês dar dica. Legal. Então a gente já estamos em cima da hora, hein? Vamos primeiro pedir para parar o som aqui. E Rodrigo, vamos pedir para Marlene se ela faz para a gente a prece de encerramento do nosso programa. Marlene? Faço sim. Eu só queria dizer uma palavrinha, gente. Sim, claro. Diga. Não, a gente vai passar para você fazer suas considerações finais e aí depois a prece, tá bom? Certo. Só para a gente já se despedir aqui, aí você faz suas considerações finais e a prece também, tá bom? Então eu já quero deixar, agradecer a todos os ouvintes que participaram com a gente, agradecer a Marlene também pela disponibilidade e estar com a gente aqui hoje. Não deu para a gente ler todas as mensagens, né? Mas a gente agradece a todos vocês por estar participando conosco aqui hoje. E até o próximo programa. Rui, quem que é o que próximo? O próximo programa nós teremos aqui Antônia Varotto falando sobre Vamos Conhecer Meimei e Anália Franco. Ah, legal. Então a gente vai falar só sobre Meimei, então. Meimei e Anália Franco. Não, porque da outra vez ela falou que ia falar sobre Joana d'Arc e Meimei. Aí só falou sobre Joana d'Arc. Agora vamos ver se vai dar para falar das duas. Então tá bom. Então a gente vai ter a Antônia Varotto falando sobre Meimei no próximo programa. Não, porque os espíritos precisam conhecer esses nossos espíritas de antigamente, que foram de muito valor, principalmente a Anália Franco e a Meimei, né? Aí a gente faz um outro programa só sobre a Anália Franco também. Tá que nem o do Maurício Tomé. Do Maurício Tomé, que foi aquele 13 episódios, né? Então cada um... Era as 12... As 12, As 12 palavras de Jesus, né? Demorou... Foram 12, quatro programas. Eu queria encerrar esse programa aqui agradecendo a você, viu, Rodrigo? Porque... O alto amor você demonstrou no dia de hoje. Você saiu lá do Equador para chegar aqui às 6 horas em São José dos Campos e às 7h30, na hora que eu cheguei, você já estava aqui no programa. Então, isso é amor, viu? Isso é respeito. E vim escala no Panamá ainda. É? Escala no Panamá ainda, porque não tinha voo direto. E Esse é respeito, é amor, é carinho. Esse é um alto amor que você deve cultivar, porque é só assim que nós vamos melhorar esse país, com responsabilidade, com disciplina e com muito amor no coração. Muito obrigado para você e você ter feito isso daí com a gente, né? Porque senão nós não teríamos programa hoje, se você demorasse mais um pouquinho. Então, aí está justamente o exemplo de alto amor, do carinho que você tem pelo programa Vivência Espírita, pelo carinho que você tem para os nossos ouvintes e também para os nossos telespectadores. Muito bom dia a você, Rodrigo. Muito obrigado pela sua dedicação ao nosso programa Vivência Espírita. Eu que agradeço. Obrigado. Carlinhos? Obrigado, Rui. Obrigado, Rodrigo. Mais uma vez, faço minhas palavras do Rui. Obrigado, Beto. Obrigado ao Tião, que esteve conosco. Obrigado, Marlene, pelo seu carinho. Aqui as mensagens do WhatsApp, do YouTube, estão agradecendo pela maravilhosa preleção que você fez hoje sobre o que é o auto-amor, né? Vamos falar de auto-amor. Foi um esclarecedor e resolveu problemas, inclusive, de dificuldades entre mãe e filho, que é muito importante. O programa para nós leva a esse entendimento das pessoas. Vamos ler uma mensagem do Você Se Conhece, de Jorge Reis, que ele faz todo final de programa. É o item 36. A meditação constante sobre quem somos, de onde viemos e para onde vamos, nos fará lembrar de nossa ascensão espiritual, de que nossa ascensão espiritual depende unicamente de nós, artífices de nossa felicidade ou desdita. Nós desejamos a todas a família vivenciana um abençoado domingo em família, com seu frango com macarronada, com seu refrigerante e seu programa de TV favorito, que faz o domingo diferente para todos nós. Fiquemos na paz, na luz e no amor de Jesus, hoje e sempre, graças a Deus. Marlene, faz as considerações finais. Eu quero agradecer a Marlene pela prontidão, pelo carinho que teve com o nosso programa. Muito obrigado, viu, Marlene, e esperamos que você volte outras vezes aqui com a gente. Suas considerações finais e a nossa prece de encerramento. Sim. As minhas considerações vão ser rapidinhas, viu, gente? Olha, pessoas maravilhosas vão entrar e sair da sua vida. Mas a pessoa que você vê no espelho estará lá para sempre. Seja sempre o seu melhor, que você consiga para você mesmo. O seu melhor para você mesmo. Podeis sim ser feliz, mas isso tem um preço. Aceita-te como és, sem esperar destaque. Conserva a disciplina de teus próprios impulsos. Deus a ajuda a quem busca ajudar-se. Então saiba que você nunca estará só se você estará consigo. Eu agradeço muito, Rui, a você ter me chamado. Na primeira vez eu estava insegura, na segunda eu aceitei e fiquei doente, nessa terceira tive tanto contratempo, mas graças a Deus eu e o Ricardo, o Rodrigo, vencemos, superamos, né? E aqui estamos para nos unir nesse momento, agradecendo a Jesus essa oportunidade que ele nos deu, de nós reconhecermos que estamos numa reencarnação de prova, de expiação, mas estando superando as nossas dificuldades, procurando desenvolver em nós este amor, mas não o amor egoísta. Aquele amor que Jesus disse quando colocou o amor como condição primeira para superarmos a nossa jornada. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. E possamos sair deste programa